Alô? Quem fala? Aqui quem está falando é a professora Purgantina Rubinácia. Dona Purgantina? Diga. O Manduca não pode vir aí na aula hoje? Porque ele está muito doente. Ah, o Manduca está doente? Tá sim, coitadinho. Mas o que, que ele tem? Ele, coitadinho, ele está com uma febre de mais de 40 cavalos. O quê? É. 5 espanarices em cada dedo. Sim. Dor nos fígados e uma apendicite na barriga das duas pernas. Mas coitado do menino. É, tão pequenininho e já sofrendo tanto. É, né? Verdade. Olha aqui. Olhando. A senhora deve dar boas notas para ele, viu? Sim, dou. Mas escuta uma coisa. Quem é que está falando aí? Quem é que está falando? Quem tá falando aqui? Aqui, quem tá falando... Ah, é o meu pai! Ah, tá bem.